aí, beleza? Eu sou o Guga e esse é o quarto episódio do GugaCast Letra e Música. Todo mês, cada quatro semanas, mais ou menos, a gente dedica um dos nossos episódios para contar as histórias por trás das músicas de um grande nome do pop rock brasileiro. A gente continua falando de histórias, mas agora história de música. E a ideia é fazer uma grande análise musical. A gente não tem o quadro Análise Musical, então... A ideia é fazer uma grande análise musical da obra dos caras, pegar cada música, entender o que inspirou, por que ela foi feita, o significado das letras. E no quarto episódio dessa série, a gente tem a presença do Digão e do Caniço dos Raimundos. A gente conversou sobre toda a discografia dos caras, sobre os grandes hits e sobre músicas que são mais conhecidas dos fãs, que não são tão hits assim, mas que são músicas muito legais. E se você ainda não tinha conhecido a nossa série Letra e Música, você é, que diabo é isso? Que Letra e Música? Depois de ouvir esse aqui, volta lá e ouve os outros três primeiros. A gente fez com o Teddy Correia, do Nenhum de Nós, com a Fernanda e o John, do Pato Fu, e com o Lucas Silveira, da Fresno. Ouve lá. Mesmo que você não seja fã de música, ou de rock, ou de nenhuma dessas bandas, eu garanto que você vai curtir. Vai por mim. Falando sobre os Raimundos, os caras têm quase 30 anos de estrada, caramba, 30 anos já que a gente tem os Raimundos, 11 álbuns, um monte de hits, algumas das histórias por trás das músicas são até bem conhecidas, mas algumas têm umas surpresas bem legais. O Caniço é um grande contador de histórias e mostrou isso também no nosso jogo do começo, o Ouve Isso Aqui, que também teve um nome em homenagem ao Raimundo, você vai ouvir daqui a pouco. Os Raimundos foram uma banda muito importante pra mim, e pra um monte de gente, aliás, que começou a tocar e curtir música nos anos 90. A banda não só foi a convergência de um monte de coisa que estava acontecendo na época, o lance do som mais pesado, mistura de ritmos regionais, eles acabaram sendo o grande expoente disso tudo, como eles foram os criadores de um monte de riffs, de refrão, estilos que, cara, todo mundo imitou na época. Os Paralamas tocavam cover dos Raimundos nos shows, pra você ter uma ideia de o quanto eles eram grandes, o quanto eles eram importantes. E os caras realmente foram inovadores, mudaram muita coisa na música e no rock nacional, e, cara, era uma máquina de riff. Aproveitando, aliás, esse momento de volta às raízes brasilienses, eu e o Rafael, a gente voltou no tempo para contar histórias de Brasília. A gente fala um pouco da cidade onde a gente nasceu, que faz parte da nossa identidade e que faz parte também da identidade dos Raimundos, como vocês vão ver aqui. A gente fala um pouco das histórias de coisas que só acontecem em Brasília, a gente fala da cena do rock da cidade nos anos 90 e tenta explicar um pouco aqui a cidade para forasteiros. Não sei se a gente saiu muito bem. Mas enfim, tudo isso tá no nosso conteúdo exclusivo só para assinantes do GugaCast, que agora tem duas formas de você assinar. Ou pelo nosso aplicativo, que finalmente saiu, o Olo, ou direto pelo PicPay. Eu vou explicar. Pelo Olo, que é nosso aplicativo exclusivo, que a gente desenvolveu só para os assinantes e que já está disponível para quem tem Android, é só ir lá na Play Store, procurar o Olo, W-O-L-L-O, baixa o aplicativo e pronto, é só assinar por lá, você vai ver como é que faz, você vai receber o conteúdo todo por lá, dá para você ouvir tudo lá, o aplicativo é lindão, foi feito especialmente para isso, dá para ouvir todos os conteúdos que a gente fez, um atrás do outro, dá para deixar em background, dá para voltar, dá para passar, dá para marcar o que você já ouviu, dá para comentar, dá para fazer tudo lá. Inclusive esses conteúdos aí de Brasília que eu já falei. E no Olo, nosso meio de pagamento exclusivo continua sendo o PicPay, o canivete suíço. Cara, se o PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento, que resolve todos os seus problemas, dá pra dividir conta com a galera, dá pra pagar boleto, dá pra você usar em qualquer lugar que tem máquina Cielo, é óbvio que o PicPay vai ser o meio de pagamento exclusivo do Olo. E ele continua te dando R$10 de volta na assinatura, então fica quase de graça, não tem por que você não assinar e ir lá ouvir esses mais de 500 conteúdos que a gente falou. Mas se você preferir, se você gostar mais, você também pode ir lá no PicPay, procurar por GugaCast, pagar por lá, fazer assinatura, que vai funcionar também. Você vai receber todas as instruções. Ó, quer que fique mais fácil? Vai em gugacast.com/assine, que tem tudo lá. Lá você vai entender. Vai nesse link, gugacast.com/assine, e lá a gente explica como é pelo Olo, como é pelo PicPay, como você quiser, beleza? Ah, tem mais uma coisa. A Paramount convidou a gente para promover o lançamento do filme Rocketman, que conta a história do Elton John. O filme vai estrear nos cinemas no dia 30 de maio. E aí a gente vai aproveitar esse momento para começar um formato que eu tô querendo fazer há um tempão aqui no programa, que é o formato A Vida Imita a Arte. Ao invés da gente ter um tema como viagens, escola, shows, que a gente tem aqui normalmente, o tema vai ser um filme. E aí eu vou pedir histórias que tenham a ver com o filme. E a gente vai começar justamente pelo Rocketman aqui. O filme não estreou ainda, mas a história do Elton John é mega conhecida. Olha só, vou dar umas dicas aqui para que tipo de história você pode mandar. Ele foi um cara brilhante, uma criança prodígio. Ele era meio um nerd que virou um rockstar. Ele é um cara que fazia um show sentado no piano, usando as roupas mais malucas possíveis. Então, se você um dia já fez isso... Ele tem uma parceria que dura mais de 50 anos com Bernie Taupin, que é o cara que escreve as letras das músicas deles. É uma das parcerias mais incríveis, mais duradouras de todos os tempos. Então tá aí uma história de parceria também, que você pode fazer. Ele foi um dos primeiros gays a sair do armário publicamente e defender seus direitos lá nos anos 70, quando ninguém fazia isso. Então, se você tem uma história dessa, ou se você tem uma história de quebrar paradigmas, de romper preconceitos, de sair do comum, vale também. Ele também era um perfeccionista e ele arranjou muita encrenca por causa disso. Ele era um cara meio encrenqueiro. Então tá aí, se você tem uma história que se identifica com algum momento da vida do Elton John, ou com alguma música do Elton John também, manda pra gente que a gente vai fazer um programa especial que vai ao ar no dia 28, que é a semana de estreia do filme. Ah, tem mais uma novidade que a gente vai aproveitar aqui pra quebrar mais esse paradigma. Olha eu quebrando paradigmas, igual o Elton John. A gente sempre pede histórias grandes e cheias de detalhes, né? A gente sempre fala assim, ó, manda uma história completa e com bastante detalhes, que é isso que torna a história legal. Mas eu sei que nem sempre as pessoas têm isso. Então, se você também quer participar, mas você não tem uma história grandona, a gente vai testar uma outra coisa aqui. Manda sua história em até 280 caracteres lá no Twitter com a hashtag sempreoriginal, hashtag sempreoriginal, que a gente vai selecionar algumas para ler no começo do episódio, a gente vai selecionar as melhores. Beleza? Então manda sua história para mais esse programa musical que a gente vai fazer aqui no final do mês. Outra coisa, todas as músicas que a gente conversou, como a gente faz em todos os episódios do Letra e Música, tem uma playlist especial com tudo que a gente falou aqui, com todas as músicas na mesma ordem que a gente conversou. Em todas as plataformas, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, tá no SoundCloud, e você acessa por esse link aqui, ó, gugacast.com/Raimundos. Pô, fácil, né? Deu pra decorar, né? Esse é o post do episódio lá no site. Logo no começo, você vai ver que tem lá o post do episódio pra você dar play e tal. Embaixo do episódio, você vai ver todos os links da playlist, um pra cada plataforma. E como eu falei, com as músicas na ordem que a gente tratou aqui. Então não esquece de você passar lá pra você curtir melhor o programa. gugacast.com/Raimundos. Beleza? A gente já vai pra conversa com os Raimundos depois desse recado aqui do nosso patrocinador. Sabe qual é a melhor maneira de você entender a música que você ama? Tocando. E tocar um instrumento é algo que qualquer um pode aprender. Não é um dom que você nasce com ele. E o jeito mais simples, fácil e divertido de aprender é com a Music Dot. São mais de 150 cursos de diversos instrumentos. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. Tudo incluso numa só matrícula. E dá pra estudar em qualquer lugar. Até offline, baixando as lições pelo aplicativo. E você pode tirar dúvidas no fórum exclusivo ou mandando seu vídeo pros professores. Eu mesmo já mandei alguns lá. Pra você não deixar pra depois, a Music Dot te dá 10% de desconto pra quem se inscreve pelo link musicdot.com.br/promoção/GugaCash. Vai lá, se inscreve agora e vem estudar comigo na melhor escola de música da internet. Então eu tô aqui com o Digão dos Raimundos. Digão, obrigado por você vir falar com a gente aqui, cara. Salve, Guga. Tudo certo, cara? Tudo beleza? Salve, salve, amigos aí que estão ligados no GugaCast. Tamo aí. A gente vai conversar aqui sobre todas as músicas do Raimundo, sobre o que inspirou as músicas, o significado das letras. Mas antes, primeiro que a gente tá esperando o Canisso, né? Que não chegou ainda, mas ele vai chegar aí em algum momento. Uhum. Mas antes a gente vai começar o jogo. E a gente tem um jogo aqui, Digão, que chama Ouve Isso Aqui. É um jogo bem simples, na verdade. Eu vou colocar uma música pra você ouvir. Tá. Você tentar adivinhar que música é, e aí você comenta um pouco sobre o que você acha dessa música e tal. São coisas que eu acho que tem a ver com a história do Raimundos. Só que, em homenagem ao Raimundos, nessa edição, esse jogo vai se chamar Beabá. Essa é a vinheta que eu arranjei de sopetão, virando café na cara, enchendo de ódio o coração. Quando escolhe um jogo novo, Guga não tem pena não, corre o editor pra arrumar essa confusão. Vamos lá, eu vou colocar a música aqui pra você ouvir. Eu sei que eu sou bonito, eu sei que eu sou famoso, mas com essa menina não adianta ser gostoso, oh não. Essa menina não quer dar pra mim. Porra, Little Queen and the Mad Birds. Ah, essa é a nossa banda irmã, né, cara? A gente andou muito junto naquela época e... Porra, que isso, cara? Gabriel, Bacalhau e Zé Ovo. Trio Parada Dura. Essa música eu acho demais. Pois é, cara. Muito foda. Essa é a minha música preferida desse disco. E, uh-huh. E o Little Quay é uma banda muito contemporânea do Raimundos, né? Sim. Porque depois do Raimundos, teve toda uma geração de bandas de Brasília, assim, mas o Raimundos veio um pouquinho antes, né, dessa galera. E o Little Quay meio que junto, não é não? É, o Little Quail, ele tava até antes da gente voltar, né, em 92, quando o Fred começou a pilhar o Rodolfo, o Raimundos voltar, não sei o quê, o Little Quail já tava viajando, já tava fazendo show, já tava... Eles já estavam bem na frente da gente, né? E, pô, eu... Que isso, eu sou muito fã, cara, eu sou muito fã das músicas do Little Quail. Eu acho uma banda, assim, fenomenal. Enfim, e essa música é muito boa. E tanto que no Solo Forever, eu sempre achei que o disco deles, tipo, aquela, né? Eu achava que era uma música desperdiçada. Uhum. Então eu optei, né? Eu falei, não, galera, vamos gravar aquela do Little Quail e tal, bilheita. E acabou que deu muito certo, entrou na novela, enfim, foi isso, né? Uma música que ficou até conhecida, assim, pela galera, como se fosse do Raimundos. Aquela coisa, né? Quando a banda se apossa, né? Uhum. Uhum. Demais, cara. Little Quail é a banda. Esse disco do Little Quail é um hit de Brasília. E essa música que você falou, aquela, também é uma música do coração de todo roqueiro de Brasília. É, exatamente, cara. E essa outra que você botou também, eu acho ela muito boa. É, muito divertida. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar no baixo, que tem a... Aham. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. É, cara, isso é muito bom. Essas coisas, né, esses riffs icônicos, né, é, tipo, eles são coisas fáceis, mas eles são muito bons. Então, né, ele é básico, assim, pra você aprender. Tipo Ramones, né, cara, os riffzinhos são coisas muito fáceis, mas que são muito geniais. É, uma coisa que eu acho legal, já que a gente tá falando disso, tem uma outra música de vocês que o Traje gravou naquele disco que vocês gravaram com o Traje, né? Sim. E eles deram uma cara bem rockabilly, assim, né, que foi o Pão da Minha Prima. E ficou meio rockabilly, meio Buddy Holly, assim, que usando também esse tipo de escala, né? Exatamente. Eu gostei muito das versões do Traje também. Eu achei que eles foram para essa vertente psycho, sei lá. Que é muito bacalhau também, né? Uhum. Que é do Little Quail. Então você vê a influência do bacalhau ali. É verdade, é mesmo. Que era o batera dessa banda, é verdade. É, que é o batera, exatamente. Deixa eu colocar uma outra música aqui pra você comentar. Manda ver. E ela só tinha uma amiga, uma 12 pra não ferrar. Ganhou do namorado que ela mesmo matou, detraindo ela com uma menina que cheirava cocaína. Um dia ela entregou o copo de... Fita perfeito. Fita perfeito, cara. Ah! Ô, Wagner, Marquinhos. É a banda do Marquinhos, que é o guitarrista do Raimundos. É ele que tá tocando guitarra, né? É ele que tá tocando guitarra. Ah, né? Que massa, pode crer, agora que eu reconheci. É porque essa música eu não conhecia, essa não, eu conhecia outras, mas essa não. E aí eu demorei um pouquinho a identificar. É um lance meio funk, né? Assim, é bem típico dos anos 90, né? Esse funkeado, assim, né? Porque é o seguinte, cara, o Peter que eu conheci foi o Peter antes do Marquinho. É o Peter da época do Tom, do Rico, né? O Rico sempre teve na banda, enfim. Mas foi o Wagner continuou. Mas o Peter que eu conheço é Surfista de Brasília e umas outras músicas, assim. É, são anteriores a essa fase aí, entendeu? Aham. Uhum. Então por isso que eu não me identifiquei assim tão rápido. Mas aí depois aí eu lembrei. Eu fui muito show do Peter Perfeito, cara, com essa formação aqui, desse disco aqui. Pode crer. E era um puta sucesso em Brasília e tinha essa pegada assim, meio funkeada, meio rap, assim, que era bem típico dos anos 90, né? Funk nervoso, assim, né, com a levada do... Ah, é, eu lembro que o Peter Perfeito tinha muita influência de Living Color, né, eles gostavam muito dessa galera. Sim, e do Red Hot também, né? É, aí veio, né, aí veio posteriormente, veio com Red Hot e tal. É porque realmente eu peguei o Peter Perfeito em 1986, 85, entendeu? Eu sou muito, velho. A minha referência é muito, velho. Isso aí já é anos 90, né? Essa fase. É, sim. Vou colocar outra aqui, tá? Manda ver. Ouçam. Sou negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? Tu vive falando merda e ainda pisa aqui? Sai voado, meu... Cara, quando a gente foi pra São Paulo gravar... Uhum. A gente só falava de Câmbio Negro. Uhum. Nossa, eu tava muito viciado em Câmbio Negro. Pô, o X, né? O Jamaica e o X, velho. Nossa, cara, a gente falou pra todo mundo de Câmbio Negro. Porque Câmbio Negro, vocês têm que ouvir Câmbio Negro, Câmbio Negro, Câmbio Negro. Pô, e a gente acompanhou aqui, né, velho? Tudo, a trajetória dos caras aqui. Que é uma outra banda que eu também falo, porra, meu irmão, que era pra ter explodido e tal. Mas, enfim, né? Isso aí são... que acontece é muito, né, é uma caixa de surpresa mesmo. E eu sou fã demais, velho. Outro dia encontrei com o X, eu tava caminhando na rua, ele parou o carro, a gente bateu um papo e tal. Pô, que maneiro. Eu acho demais, cara. Câmbio Negro, eu gosto muito desse disco, as músicas são muito boas. É, esse disco do Câmbio Negro, essa versão que eu coloquei aqui é a que tem no Spotify, né, que é ao vivo. Aham. Uh-huh. Mas o disco, o primeiro disco deles, que é Sub-Raça. É, o Sub-Raça é, meu irmão, é o disco, ele é muito bem produzido. DJ 1, né? Mais uma galera aí e tal. Uhum. DJ Rafa e tal, tem uma galera muito da pesada do rap, né, tradicional. E os caras fizeram muito bem feito. E eles faziam uma conexão, assim, do rap com o rock em Brasília, porque eles tocavam com banda, né, igual o Rage Against. É, exatamente. E eles faziam bem essa coisa, eles tocavam no show de rock, cara, era um rap, hip hop, e eles estavam sempre no show de rock, nos mais pesados, e a galera curtia pra caralho, porque era bem essa época do Rage Against e tal, e eles meio que faziam esse papel, né, no meio do rock de Brasília. É, eles estavam bem à frente do tempo, né? Muito à frente. É, porque o rap só foi estourar depois, entendeu? Então, eles estavam muito à frente. Pois é, mas como você falou, cara, era pra ter sido uma das grandes bandas aí dos anos 90. Eu também acho. Mas o destino, ele é muito louco. E o X tem participação na música do Raimundos, né? Que é Cabeça de Bode. Tem, é, Cabeça de Bode. A gente, segundo disco, que a gente teve mais uma moralzinha, a gente falou, não, agora vamos chamar os caras que a gente gosta, que foi o X, foi o Gabriel, foi o Marcelo Duóis, né? Ele virou Nego Moçambique, virou um DJ de, não sei, qual era o estilo e tal. Mas, pra mim, ele vai ser sempre o Marcelo Duóis. Não, cara, e o Oz é uma das bandas mais... Eu queria ter colocado o Oz aqui nessa lista também, mas não tem, né? Não tem online em lugar nenhum. É, não tem em lugar nenhum, cara. É difícil arrumar. Não sei quem é que tem as demos ainda. O Gabriel é capaz de ter. Eu tenho o CD Sangre de Deus, que foi o CD que eles gravaram. Eu tenho ele aqui, mas eu não consegui achar ele a tempo da gente gravar. Mas a demo é do caralho, né? As demos são as melhores, velho. É, e era um clássico de Brasília também. Pô? A gente tá indo pra última música do Beabá, e o Canisso chegou aqui. E aí, Canisso, beleza, cara? Primeiramente, boa tarde pra vocês. E aí, Rodrigo? Fala, Canissão, tamo junto. É nóis. Tudo beleza, graças a Deus. Vocês do programa aí, vamos que vamos. Obrigado, Canisso, por você vir participar com a gente, cara. Eu escolhi essa música aqui pro Canisso. Vou colocar aqui. Esse disco do Ramones é foda, cara. Um dos melhores. Eles sempre naquela busca de um sucesso radiofônico e uma aceitação que eles nunca tiveram, assim mesmo, pelo mainstream. Então, são pérolas, né? Sacou? Finest German Steel, sacou? Tipo... melhor coisa que eles estavam colocando, tirando do coração, assim, e mesmo assim o mercado fechava os olhos, só foi gostar de Ramones, já com os caras já caquéticos morrendo, assim, sacou? É uma grande injustiça. Ramones é essa parada, né, que eles inventaram a sonoridade do punk, aquele estilo de tocar, as músicas de 2 minutos, assim, mas quem levou toda a culpa do punk, assim, foi o Sex Pistols. E só foi ser comercialmente lucrativo ali, na vez do Green Day, do Offspring, assim, sacou? E tinha até aquela história que o Johnny falava que no dia que ele ganhasse $1 milhão, ele ia se aposentar. Ele nunca conseguiu se aposentar, ainda morreu, sacou? Então é aquela coisa. Os caras, eles foram os criadores da parada toda, sempre buscaram aquela fórmula linda, maravilhosa, né? Trabalhada para tocar no rádio mesmo, assim, sacou? E o mercado, de uma certa forma, sempre foi cruel e não reconheceu o valor, assim, sacou? Só foi reconhecer perto do final já, com os caras já praticamente morrendo, né? Então acho que é uma sacanagem. Mas isso aí, Ramones é essencial, né? Pra gente foi a nossa escola, foi onde a gente começou a aprender a tocar, que a gente pegou, começou a tirar um atrás do outro, a gente viu que as músicas eram simples e era só a velocidade, né? A pegada. Isso influenciou a forma da gente tocar e eu acho que é a parte importantíssima, assim, do nosso DNA como músico, foi ter começado tocando Ramones, assim, sacou? Era o que eu ia falar, assim, a ligação do Raimundos com Ramones, ela meio que precedia a banda lá no começo dos anos 90. Quando eu conheci, eu ouvi falar assim, ó, tem uma banda chamada Raimundos que é tipo Ramones brasileiro. Foi assim que eu ouvi falar do Raimundos a primeira vez, assim, então tem uma ligação muito forte com vocês, né? Seria como o Greta Van Fleet tá pro Led Zeppelin hoje, né? É verdade, faz total sentido, aliás. E tem umas músicas, depois vocês lançaram algumas músicas antigas de vocês... que é muito parecido, né? Tem a sua, que tá naquele disco Cesta Básica. Sim. E é muito parecido, assim, dá pra ver que tem uma ligação muito forte ali com Ramones ainda, né? É, a sua é, assim, é da primeira leva, né? Uhum. Da formação ainda quando eram três só, né? Era um trio e tal. Ainda tem mais umas que estão perdidas aí no nosso subconsciente, que a gente precisava lembrar pra ver se gravava, né? Tinha um reggae, cara, tinha um reggae que a gente tocava antes do reggae, muito antes. Que eu não lembro, cara, como é que era esse reggae. Você lembra, Canisso? Putz. Tinha um reggae, você lembra que tinha um reggae, cara? Putz, eu lembro do show, sei lá onde é que foi, no Guará, nem lembro. Enfim. E tinha umas outras, tinha aquela outra em inglês que era mais... A I sua, a minha. I would have found my sanity. É a minha. Eu sei que tem a gravação dessa música. É mesmo? Pô, a gente precisava, velho. Precisava pra... Tá ligado aquele Fabiano que anda com o Túlio? Sei. Eu troquei com ele numa fita de slap uma vez. Ah, o Fabiano Gordinho? Ele. Ah, pode crer. Legal. Como se interessasse pra todo mundo do programa. Vamos falar de alguma de influência de Ramones, então? Cara, o Ramones talvez seja o principal ingrediente do forrocore. Porque se você pegar Cajueiro, Rio das Pedras, Minha Cunhada, Cachimbo, elas são todas na mesma divisão rítmica. Assim. Você consegue imaginar o Ramones tocando Cachimbo da Mulher facilmente, assim, porque, né? Pegada é muito parecida, assim, sacou? Não. Os meus três acordes, né? 12 compassos, é de fato. Entende? Então o Raimundos é como se fosse o filho bastardo do Joe Ramone, assim, com a Maria Bonita, assim, sacou? Essa é a melhor definição. A gente vai falar aqui de várias músicas do Raimundos e a gente não vai falar em ordem cronológica, tá? Mas eu queria começar falando do primeiro disco, que tá fazendo 25 anos, né? Eu escolhi algumas músicas aqui, como sou eu que tô fazendo a pauta, eu escolhi as minhas preferidas. Por exemplo, tem umas músicas, assim, que elas têm uma história, assim, e eu acho isso muito foda desse primeiro disco. Elas contam uma historinha. Palhas do Coqueiro. De onde veio essa história, cara? E tem esse trecho. Debaixo de um teto de espelhos é onde tu estás a me chifrar. Eu fico aqui coçando os meus córneos, imaginando... De onde vem essa história, cara? E, sabe, essas palavras, essas imagens? Então, o Palhas do Coqueiro, a gente fez junto com o Telo. O Telo já tinha um esboço, já tinha a primeira parte, que era assim, né, um alter ego do Telo, que era um conquistador romântico, assim, mal sucedido, assim, sacou? Ah. E aí ele tomou uma corneada, a primeira parte da música inteira era do Telo, e a gente não tinha ainda a segunda parte. Aí quem veio com a ideia da segunda parte foi o Evandro Sfolando, que é o que escreveu aquele livro da Sfolando Dedos, contando a história da ceninha de Brasília dos anos 90 ali, do finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Ele era da banda do Rodolfo, e aí a gente não tinha esse segundo verso. Ele veio com a ideia dessa, debaixo de um teto de espelho, é onde tu estás a me chifrar. Até, né, tipo... Assumindo o personagem, assim, né? Falando com aquele português perfeito. É, então. É uma coisa meio tosca, assim. A gente é um alter ego do Telo, assim, sacou? É tipo o Alex Brother, assim, sacou? Cara, sensacional. Outra música que tem história é Marujo, né? Também, isso não tá no forrocore, assim, não é uma música do Zenilton que vocês regravaram, assim. É um negócio que vocês mesmos fizeram e conta essa história. O Marujo sai de casa e deixa a família chorando e os filhos vão se criando sem pegar amor ao pai. Ele tem o headphone onde só toca ska. Cara, essas frases são maravilhosas. De onde veio essa história? Essa é do Telo também, né? Marujo é do Telo. O Telo é o nosso... Ele foi meio que um... Guru, assim. É, um guru, um professor e tal. É tanto que ele tentou aplicar esse Cajueiro, o Marujo, no Filhos de Mengele. Mas aí os irmãos, né, os outros dois irmãos, eles não entendiam muito a história. Mas eu me amarrava, e o Rodolfo também se amarrava. Aí a gente acabou herdando essas músicas aí para começar o Raimundos, né? Na verdade, foi o seguinte, a gente começou tocando Ramones. Tocava o Ramones ali, o Dead Kennedys ali, o Suicidal ali, como todos os bandos começando, você começou tocando cover. Então, no início, a gente tocava bastante Ramones. Mas tinha um disco do Rodolfo, e outro na casa do Digão também, de um sanfoneiro muito louco, chamava Zenilton. E tinha umas músicas de duplo sentido, assim, muito loucas. E a gente ouvia aquilo e morria de rir, sacou? E aí um dia a gente começou a tocar como se fosse o Ramones tocando, como se fosse uma pegada hardcore. E o Telo vendo aquilo, cara, eu tenho umas músicas que funcionam aí nesse esquema também. Mas ele tocava de uma outra forma, ele tocava de uma parada meio, né, meio chacundum, assim, meio forró mesmo, assim, sentado de banquinho, sacou? E a gente não sabia tocar no chacundum, a gente sentava a bica como se fosse hardcore, sacou? E aí a mistura dessas duas coisas foi dando o nosso som aí. E aí a gente junto começou a compor as músicas, sacou? A maioria dessas músicas ele tinha esboços. E aí quando a gente juntou, a gente deu um verdadeiro formato, a pegada, a velocidade. Exatamente. Sacou? E, na verdade, o que foi? Dali a gente saiu e compondo desse jeito. A gente tem que dar um mérito muito grande pro Telo, mas também pro fato de ter esses discos lá, sacou? Porque esses discos, a gente começou a tocar um forró muito antes disso, sacou? Uhum. Começou a tocar Cajueiro, Rio das Pedras. E aí essas músicas elas foram se encaixando, sacou? Não é uma coisa que surgiu disso. Ela surgiu, o ponto principal foi a porra desse disco que tinha lá pra banar churrasco, sacou? pra banar churrasco com um cabeludo sanfoneiro, assim, da sanfona branca, do chapéu branco. A gente ouviu aquilo e a gente falou, cara, isso é inacreditável, velho. As músicas que são cover do Zenilton, assim, é Cajueiro e tal, fica bem claro, assim, essa parada, mas... Quando você ouve essas outras músicas, Marujo, Paras e Coqueiro, você vê que tem uma ligação ali, faz todo sentido, assim, elas conectam perfeitamente. Mas não é a mesma coisa, não é o lance de duplo sentido engraçadinho do Zenilton. Você me explicou o segredo, era o personagem do cara que era um cantor romântico, que é muito foda isso, cara. Cada compositor tem, né, os seus alter egos, assim, que ele assume na hora dele compor, né? No caso desse daí, é um cara, um romântico frustrado, assim, que não quer admitir que tomou aquela corneada e tal, assim, mas aí é tipo, você vê a forma que ele canta, assim, ele canta como Valdir Soriano, uhum. Nelson Gonçalves, assim. E Selim veio disso também? O jeito que ela é cantada e tal, é daí que veio? Selim é mais ou menos na mesma pegada, mas já não foi o Telo que fez. Uhum. Já era uma brincadeira que a gente fazia com o Blues Eterno, assim, que não acabava, né? Ele encaixava no começo e a gente continuava tocando. O Selim, na verdade, a ideia é que quem teve foi um amigo nosso, que ele chegou a ser o primeiro vocalista do Raimundos, assim, um certo período. Uhum. No primeiro show ele não deu certo, sacou? A gente ensaiou com ele, tirou as músicas e tudo, mas na hora de tocar não rolou, sacou? Uhum. Tite. Aí um dia a gente tava no rolê com o Tite, e aí passou uma mina de bicicleta e ele falou a bendita frase, né? Eu queria ser o banquinho da bicicleta. Aí a gente falou, cara, isso é genial, pronto, olha aí. Daí, no gancho, sacou? Aham. Uhum. E aí partiu daí a história, entendeu? Era uma música que a gente tinha uma vergonha horrível, a gente não ia nem gravar, lembra, Rodrigo? Os instrumentos todos, não tinha mais nada no estúdio, assim. E o Miranda que lembrou, pô, não tem aquela música aí, cara, que vocês tocavam no show. A gente tocava, na verdade, para provocar os contratantes, que ela não tinha fim, a gente ficava tocando repetidamente, assim, tanto, tortura. Você tava falando do Zenilton, né? E vocês retomaram um pouco isso no disco mais recente de vocês, que é o Canxiga de Roda, que tem uma música do Zenilton, que é o Gato da Rosinha. Que é do disco da minha casa, né? Que é o Gato da Rosinha. Uhum. E o do Rodolfo era o Deixei de Fumar, né? Acho que era esse, né? Isso. E o Cachimba também. E o Cachimba, é. Eu vou confessar uma parada que eu não saquei o duplo sentido do Gato da Rosinha. É, a Rosa criava um gatinho, era muito... Então, o danado dela é a perereca dela, entendeu? Eu sei, mas eu não saquei. É só isso mesmo, assim. Eu fiquei pensando se. Porque você lembra que tinha aquela música. Lembra dos anos 80 tinha uma música chamada Tico Mia? A gente também tocava essa. É, essa é meio óbvia demais, eu acho. É, então. Eu tava pensando se não tinha um trocadilho aqui na palavra que eu não tava pegando. Com, tipo, ele beijava o danado dela, cheirava o danado dela. Não tem mesmo. Passava a mão no danado dela, alisava o danado dela. E o danado dela é o peludo, né? É o peludinho dela. Que é seria o gato, mas na verdade é a perereca, entendeu? E você lembra de uma que tinha talco no salão? Tem várias, né? Talco no... Talco no salão é mais sutil também. É. Nossa, eu escutei tanto isso indo pra Teresina, de carro. Brasília, Piauí, de carro. Nossa, cara, tá maluco. Meu pai adorava, né? Meu pai vivia botando esses forró e eu ficava lá escutando, me amarrava. Agora, olha só, falando desse disco agora, do Cantigas de Roda. Tem uma música que tem uma expressão típica brasiliense, que é baculejo. Um baculejo que o cara leva da vida, sacou? Ah! Tipo assim, a vida dele tá desorganizada e de repente começa a dar tudo errado e ele percebe que é uma saída, é a mina, sacou? Que é a garota. Ah, entendi. O caminho certo, sacou? Na verdade, é isso aí mesmo. A gente venera as mulheres. As mulheres do universo do Raimundos, assim, elas sempre foram super exaltadas, né? Tipo, objetivo. Como aquela mente do adolescente querendo se dar bem, né? De qualquer forma. Então, essa obsessão pela figura feminina nas letras, assim, é uma coisa que é como os devotos, assim, né? Do assunto. Assim. Era uma coisa que era um objetivo quase que inalcançável. Você imagina, assim, na época. Uhum. Era um bando de losers, gordinho, o feio e o loucão, sacou? Eu entendo perfeitamente que eu tava lá. Essa era a minha realidade também. E aí, só esclarecendo pra quem não é de Brasília, baculejo em Brasília é quando você toma uma geral da polícia. O baculejo na letra é um baculejo que o cara toma da vida. Aham. Por isso que é o baculejo lá do céu. Bom, é. Você que é de Brasília, você vai entender perfeitamente o que é um baculejo, né? Uma experiência traumática, sacou? Totalmente. No Rio de Janeiro, fala levar uma dura, né? É. No Rio. E em São Paulo, como é que é? É um atraco, enquadro. Não quer levar? Enquadro. É, tomar um enquadro, é. Levar um enquadro. Ou uma geral também. É. Tomar uma geral e tal. É, tomar uma geral, é. E era um negócio normal do rock, né? Da galera do rock, você tava ali no bar, na boa, tomando cerveja, vinha a polícia, encostava todo mundo na parede, revistava todo mundo. É, teve uma vez, né, que tava lá no Garagem Hermética, lá em Porto Alegre e tal. Você lembra disso, cara? Nossa, Canista, eu nunca esqueço, cara, foi você contando a história, muito engraçado, porque chegaram os policiais gaúchos, né? Aí já chegaram e falaram, mãos na parede! Mãos na parede! Cara, muito engraçado, cara. E aí vocês começaram a rir dos caras, não? Porque isso teria sido... Não, velho. Os caras são grossos, né, velho? Então, os gaúchos macho, né, velho? Acabou a festa. Acabou mesmo. Fez sentido, porque eu ia perguntar, tipo, como assim tem um capô atrás do véu? Agora ficou bem claro. É, o capô atrás do véu seria, né, o capô de fusca. A gente sabe o que é o capô de fusca, né? E o véu seria aquela calcinha de renda, entendeu? Aquele véu de noiva, aquela coisa meio transparente, entendeu? É uma... rola a sacanagem, né, velho? Ela tá sempre ali, né? A gente, de certa forma... Esse é o lirismo do Raimundos, né? Exatamente. É fazer essa homenagem. Não, mas o que é certo, na verdade... é que explicar letra é a coisa mais difícil do mundo, porque vai muito na interpretação. E às vezes a interpretação das pessoas é até melhor do que a nossa. Uhum. Exato. Porque às vezes é uma frase que encaixa, que a gente colocou ali porque encaixa. O sentido tá bom e a gente... e aí a pessoa vem com um sentido ainda melhor pra cima. Então acho que uma explicação nunca é fechada, assim, sabe? Porque tem duas coisas quando você tá fazendo uma letra. Uma é o tema e a outra é a métrica, né? A rima. Uhum. Às vezes você mete uma rima ali que é tipo com Moans de Sans, sacou? Uhum. O Djavan é mestre, faz algumas rimas assim que o percussivo das palavras fica legal, sacou? Sim. Aí às vezes o sentido meio que foda-se o sentido, sacou? Zunge, abelha, um imã. É, o sentido acaba se encontrando ali, né? Tem muita música, tem muita letra dos Raimundos, que a letra é muito extensa, né? É muito grande, ela conta uma história muito grande. E dá pra perceber que tem uns fragmentos ali, né? Por exemplo, na música Jaws, do disco Roda Viva. Dá pra ver que vocês estão falando ali sobre surfar, né? Sobre surfar uma onda gigante, algo assim, eu imagino. Mas tem umas palavras ali, ó. Na peixeira, entre os dentes, chega nega em boa hora. Não é literal, né, o que você tava falando ali. Ou eu tô completamente errado? É, não é literal. Chegar a nega em boa hora. A nega é a desforra, entendeu? Uhum. É louco, assim, é muito da gíria mesmo, né? É, então, mas a música Jaws, ela é sobre isso, é sobre surfar, né? Ou não? Ou isso é uma alegoria, assim? Fala exatamente disso, é uma comparação, como se fosse uma metáfora entre surfar uma super onda, uhum, e pegar uma língua mulher. Sei. Ele vai jogando as afirmações, e uma hora ele tá falando do mar, e uma hora ele tá falando da mina, assim, agora. Saquei. E compara como se você conseguisse descer um Jaws assim, como se você estivesse fazendo amor com a sua mulher amada. Que é tipo uma sensação que é próxima do prazer, de um orgasmo. Aí se você conseguir visualizar isso, você consegue entender aonde que ele tá fazendo as próprias metáforas. Cara, eu saquei agora que você me explicou, mas eu achava que era mais sobre, tipo, superar um desafio. Assim. Eu não tinha sacado que era tanto sobre mulher, assim. Aí você vê que tem uns pontos que ele fala. Agora que você falou, ficou mais claro. Tem uma parte que fala assim, a menina, moça bonita, o vestido já virou touca. Aí dá pra ver que você tá falando sobre isso, mas eu achei que isso era mais uma metáfora do que o assunto em si. É tipo isso. Então, o que eu acho impressionante dessa música, Jaws, primeiro que ela é muito pesada, né? Ela é uma porrada. E ela entrou nesse disco ao vivo, quer dizer, ela foi lançada ao vivo, né? E o legal é que, assim, mesmo no lançamento dela, assim, mesmo ela sendo uma música nova, né, na época, a galera pira animal, assim, né? E isso é uma parada forte do Raimundos, assim, de... que só vê quem já foi no show. Assim, Raimundos ao vivo é uma experiência... foda, assim, de intensidade, sabe? De peso. E essa música, assim, mostra isso porque era uma música nova na época, ou seja, não era uma música que a galera tava agitando pela relação que elas têm com a música, e mesmo assim ela tinha um puta agito, né? É uma música que consegue refletir bem esse lance do peso de vocês, né? É um negócio que vocês pensam na hora de gravar, ou é só natural? Então, cada música pede uma pegada, né? Depende muito do tema, depende muito do... Mas essa música, ela precisava de uma coisa mais pesada por causa do próprio tema, né, cara? Você vê, eu descer aquela onda e sobreviver e tentar buscar um paralelo disso na sua vida. Qual seria o mais próximo do paralelo? Naquele momento, a gente achou que a pegada, o som pesado, era a assinatura que precisava. No caso de você fazer um tema, você vem com um tema romântico, por exemplo, não vai fazer sentido você vir com aquele peso todo. Entendi. Por exemplo, quando a gente foi fazer a releitura do Fábio Júnior, uhum. era muito fácil a gente pegar e tocar igual. Ou não, que a gente tem que puxar a musicalidade dela, mas adicionar a nossa pegada. Saquei. Se a ocasião pedir, a gente já com esses anos de experiência, a gente já sabe mais ou menos pra onde que vai, sacou? Você tem duas coisas maravilhosas. Você tem o banco de riffs de Rodrigo e a cabeça maravilhosamente louca de Canisso. É, eu ia perguntar isso, porque os créditos das músicas sempre tem o nome de todos vocês, assim. Mas existe essa divisão de papéis, assim? Alguém faz a letra, alguém faz a música, é mais assim? O processo ele é bastante instintivo, sacou? Alguém vem com o tema, define o formato, o que vai ser? Vai ser um reggae? Vai ser um hardcore? Vai ser um punk rock? Vai ser um forrocore? Vai ser um forrozinho? Vai ser uma música cafona? Vai ser uma balada? E aí, daí, eu já normalmente disso daí já vem um riff. E aí, do riff, a gente vai fazendo os versos, a base para uma introdução, ou alguma coisa para fazer o refrão. E aí, a gente decide ali o formato do esqueleto, do bichinho, que é o esboço. Uhum. E aí, vem procurando a métrica, né, que vai entrar. A gente achou um processo bastante legal, que a gente bota as frases que vão aparecendo, a gente bota num quadro, daqueles quadros de... Esse é o atômico, né? Aham, sei. E aí, se a frase ficar lá mais de 2 dias, a gente incorpora, sacou? Entendi. Esse processo coletivo, assim, sem, sabe, divisões, assim, porque, ah, eu fiz a letra, ah, eu fiz o ritmo, eu acho muito mais livre e você deixar todo mundo contribuir com o que tem de melhor, porque lá na frente somos nós quatro que vamos defender essa música. Saquei. Compor, na verdade, é um exercício de generosidade e desapego, assim, sabe? Você não pode... Você tem que deixar a coisa fluir pro lado que vem é melhor. Se tem alguém que tem uma facilidade, faz um trecho, um pedaço bem grande da música, ótimo. Se ela precisa ser feita passo a passo, com todo mundo ajudando, ótimo. Porque eu gosto de citar sempre que o Ozzy falava assim, que um disco ele nunca fica pronto. Uma hora você simplesmente para. Uhum. Então a gente, dentro do estúdio, cada um brilha numa hora. Tem um que é bom em editar, tem um que é bom em compor, tem um que é bom em criar o riff, tem um que é bom em fazer um pedaço de letra. Uhum. E aí e esses papéis se alternam, porque não é sempre o mesmo que faz cada coisa. Hoje eu posso te falar que Raimundos são 4 produtores dentro do estúdio. Quando a gente entra pra trabalhar, o bagulho é sério, sacou? Pô, que fora, cara. E assim, isso tá rolando? A gente vai ter músicas novas em breve? Então, a gente tá num processo de turnê, né? E acabou de oferecer um novo formato, né? Que é o de 25 anos. Uhum. E aí fechou a agenda pra até o final do ano ou até onde houver a demanda, né? Uhum. E aí eu acho que o ideal seria isso, a gente comemorar os 25 anos, né, se preparar pra tocar no Rock in Rio. E aí, já no final do próximo ano, início do próximo ano, quando entra aquele período de férias, assim, né, forçadas, porque o Brasil para, vai todo mundo viajar, uhum. O pessoal só volta depois do carnaval. Eu acho que ali é um bom momento pra gente tirar umas semanas e trabalhar nos projetos, sacou? Eu acho que esse é um ano bom, a gente tá começando com vários formatos aí de show que ainda tem demanda, né, mas a gente preferiu concentrar nesse do 25 anos, que é muito prazeroso, né? Porque tocar com o Fred de novo, no palco, sentando a pica naquelas músicas do primeiro disco, cara, é muito legal. Quem tiver a oportunidade de ver, eu aconselho, porque é uma coisa assim, sabe? Parece que traz os anos 90 de volta, assim, injeção de tônico da juventude, assim. Não, é o que eu tava falando antes, assim, algumas bandas, e os Raimundos entre elas, ao vivo é outra coisa, é uma experiência, assim. Não é só sobre você ver a música sendo executada ao vivo, é sobre toda uma intensidade que acaba rolando no ambiente ali. E eu fui em alguns shows e isso é muito forte, cara. E dá pra ver quando você vê no DVD também, nos shows do Rock in Rio, isso fica muito claro, assim, né? O quanto que é intenso a experiência ali do público junto com a banda durante o show. E eu imagino que com essas músicas do primeiro álbum, então, isso fique mais forte ainda. Agora, olha só, você tava falando sobre escolher o peso certo pra cada música e tal. E aí eu quero ir no disco Cavu Cavala, e que lá tem duas músicas que mostram bem isso, né? Tem Joy, que é uma balada harmônica, né? Bem balada, assim, e tal. E a outra que eu vou falar é Fique Fique, que é bem porrada, né? Bem pesada mesmo, assim. Mas sobre Joey, é uma música feita pro Joey ou é uma balada que acabou sendo inspirada nele e você quis pôr o nome dele ali e tal? O que, que é essa letra, assim, exatamente? É, não, Joey é totalmente pro Joey, né? Uhum. Eu lembro, acho que foi na época que o Joey morreu e aquilo ficou muito... Você teve muito um intrínseco. Som, lembra disso? É, e eu achava que tinha que ter essa homenagem pro Joey, porque eu acho que o Joey, cara, ele nos deu tanto, né? Tanto, assim, a gente aprendeu tanto ali, eu vivi tantas coisas ouvindo ele e tal. Eu falei, pô, tinha que ter alguma coisa pra ele, assim. Uhum. Entendeu? Assim, uma singela homenagem, assim, uma coisa que viesse mesmo do coração, enfim. Eu sou, assim, eternamente o cara fã de Ramones, serei sempre, não tem jeito. O Ramones é tipo uma tatuagem na alma. Nossa, foi linda. Tatuagem na alma. Não, e dá pra sentir bem, assim, o lance da balada harmônica sendo infiltrado ali na composição, sabe? Na maneira como vocês arranjaram a música. Todo disco tem a sua proporcional, todo disco. O disco do Ramones, se bobear, se você prestar bastante atenção, ele segue uma certa fórmula, também, uh-huh. Sacou? Tem a pesadona, tem uma mais arrastada, tem os hardcore, tem os forrocore e tem a balada harmonística, sacou? Sei. Então se você puxar, assim, em paralelo, você consegue achar um mincado. Uhum. O Gigão ele chegou com essa história que ele tinha sonhado que o Joey tocava uma música pra ele, sacou? Uhum. E aí ele acordou e lembrou da música, sacou? Pô, que foda. Você lembra disso, Rodrigo? É, a cortina de fumaça não me permite muitas lembranças. Só que aí foi bem na época que eu saí da banda, tá ligado? Uhum. Eu resolvi fazer um clipe. Eu vou entregar logo. Não, eu odeio esse clipe. Não foi ideia minha, entendeu? Eu vou lavar minhas mãos que eu também. Não foi ideia minha. Quando eu vi. Chuveiro lá, sabe? Tomando choque, aí a coisa ficou meio assim, meio esquisita. Assim. É, levou muito ao pé da letra, né, cara? E não precisava, entendeu? O diretor do clipe, ele não soube. Ele não soube interpretar e criar alguma coisa, né? Ele foi muito ao pé da letra. Então não teve muita. Ficou, mano, a gente tenta fazer os clipes estilo Nine Inch Nails, assim, Bad, é tipo aquele maluco lá, o Blade Runner, decadente, assim, sacou? Uhum. Só se fode, cara, eu odeio fazer clipe, isso. Mano. É, cara, clipe é uma coisa muito difícil. Eu não sei se existe algum clipe do Raimundos que seja bom, entendeu? O mulher de faz ele é tão tosco que ele chega a dar vergonha, assim, sacou? É, muito é, ruim. É aquele limite do tosco, assim, que fica simpático, assim. Você fala, coitado do cara, tá pagando mó micão. Vergonha dele, assim, sacou? É porque a música é boa, o que salva é a música, né? A música ganhou o clipe, cara. É, não foi clipe, não foi nada. Enquanto vocês estão falando, eu tô vendo o clipe de Joey aqui. Nossa, é muito ruim, cara. Não, é muito ruim, brother, pelo amor de Deus. Tem coisas que eu nunca mais vou ver na minha vida. Os primeiros clipes do primeiro disco eram muito vocês tocando com algumas cenas ali, era um lance bem da MTV da época, assim, meio sujo, né, meio distorcido e tal. Eu acho esses bem legais, assim, eu acho que eles têm uma estética bem legal. A gente sempre descolava um clipe de alguma apresentação ao vivo, né? Uhum. Então é clássico, tem o Pão da Minha Prima, a gente tocando na festa MTV, tem o Tênis de uma Pessoa, a gente tocando no show de lançamento, então... Era uma coisa meio que era da parceria do próprio Banguela com a MTV, né? Que era uma coisa quase um quintal de casa. Uhum. Porque o Miranda, muito espertamente, ele chamou pra ser o presidente do Banguela, não, o diretor. Uhum. O Brian, que era casado com a mina da MTV, com a Anna Butler. Uhum. Que era manda-chuva ali do, uhum. do artístico, sacou? Uhum. E aí a MTV, ela só precisava de conteúdo, então a gente caiu ali de paraquedas, assim, e... Foi uma história quase que conjunta, né? Porque era a primeira banda mesmo, cria da MTV ali. Sim. Daquele esquema, né? Então a gente tava sempre disponível. Então a gente volta e meia descolava um clipe na faixa ali de uma festa, de um show, sacou? Uhum. E eu também eu acho os mais legais, porque eu era tipo tudo feito pela equipe ali. A gente conhece esses caras até hoje. Hoje eles estão os diretores e... produtores dos principais programas de música hoje, no toda a televisão. Sim. Forstão, no Sam Hulk. Esses caras, de vez em quando, a gente encontra, assim, todo mundo virou bam-bam-bam. Uh-huh. Sacou? Uh-huh. E eram amigos nossos, assim, da época, que a gente, pô, praticamente todo fim de semana tinha alguma matéria da gente dentro da MTV, assim, sacou? Era uma coisa, assim, muito familiar. E isso meio que ajudou, né? Porque foram os anos 90 mágicos, né? Você tinha uma televisão em casa, ela tava ligada 24 horas na MTV. Só tocando música, só mostrando banda nova, sabe? É, a minha tava. A minha era exatamente assim. Então, você entende? Era isso. Isso foi a vida. Uhum. Pra gente até meados de 2000, assim, sacou? Aí a coisa degringolou, né? Os grandes empresários descobrindo que música dá dinheiro, né? Uhum. E aí, toda aquela inocência, toda aquela pureza meio que foi, né? Foi sendo deixada de lado, né? É, a indústria como um todo, ela acabou, né? Ela acabou e ela meio que só tá se reorganizando, e não necessariamente pra melhor agora, assim. Mas, de fato, a própria MTV acabou logo depois de um tempo, então... Não, ela continua, mas pra você ver que ela deixou de ter relevância. É, ela acabou como era, isso que eu quis dizer, assim, a marca MTV continua, mas a entidade MTV... A importância dela na música acabou. É. Como referência musical, a MTV acabou pra mim. É. Acabou. A MTV é um canal de reality show. É, canal de reality, é. E de comédia, exatamente. Coisa assim, mas... É. E era um fator exatamente. Aglutinador ali, né, mas ficava o tempo inteiro tocando música, tocando os clipes das bandas, das mais novas do mundo inteiro, e mostrando os artistas novos que estavam surgindo, e de, sei lá, de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, acho que era de hora em hora, né? Uhum. Tinha um flashzinho de notícias relacionadas ao mundo da música, putz, era um sonho. Era muito legal mesmo. Era muito massa. É o que está sendo, tentando ser substituído pelo próprio YouTube, né, cara? Você busca... Na mídia agora é o direto que você quer, né? É uma coisa mais espalhada. Você vai encontrar tudo que você precisa, mas você não vai ter as pessoas junto vendo a mesma coisa, saca? Tipo, é muito mais... Pulverizado. Pulverizado, exato. Entendeu? E aí é difícil. Eu vejo um mérito muito grande de quem consegue fazer sucesso hoje em dia, assim. Porque o público, ele tá muito mais disperso. É mais difícil de você, de fato, alcançar uma concentração, né? E você acaba tendo uma ligação muito mais forte com o público que tá com você. O seu fã, ele é mais fã, né? Ele é um seguidor, ele é um cara que tá em contato com você o tempo inteiro. Acaba sendo diferente também nesse ponto. Exatamente. Como, ao mesmo tempo, tá bastante pulverizado, quando surge alguma coisa que aglutina essa galera, quando surge, por exemplo, um grande festival, quando surge um grande show, alguma coisa, você vê a carência das pessoas, você vê quanto que essas pessoas... Elas estão querendo, estão buscando, né, essa união de novo, assim, em volta de alguma coisa. Então, acho que é o primeiro que tomar essa dianteira aí, formar alguma coisa que junte esse público, assim, carente, do nosso estilo, principalmente. Sacou? E ofereça para ele essa estrutura. Não digo para ser igual a MTV, mas, saca, um canal, alguma coisa assim, que faça, de repente, alguns eventos periódicos, algum programa. Não sei, cara, mas... Eu sei que qualquer coisa que lançarem agora vai ser muito curtido, vai ser muito visto por causa dessa carência, sacou? Porque tá muito fraco, saca? Você vê pelos dias do Rock in Rio, desses festivais, o dia que tem banda mais pesada, o dia que tem rock mesmo de verdade, são os dias que mais vendem ingressos, sacou? Esse é o caminho mesmo. Agora, voltando ao que a gente tá falando na estrutura dos discos aqui, que você falou assim, ah, o disco dos Raimundos, ele tem uma estrutura, né? Ele tem a balada harmônica, ele tem o forró. A música mais pesada desse disco Cavo Cavalo que a gente tava falando, a música mais pesada é Fique Fique, ela é a música pesadona desse disco, ela é feita pra isso? Eu acho que Cavo Cavalo é mais pesada. É, Cavo Cavalo é tipo uma aventura, né? É uma aventura épica rural, né? Assim. É tipo a continuação de Nariz de 12, assim. Uhum. Cavo Cavalo é uma outra história, entendeu? Uma outra vertente daquela situação ali, né? Do extraterrestre que apareceu aí na Terra, enfim. Desculpa aí, Digão, porque o Cavo Cavalo, ela é um ritmo mais... Ela é uma coisa mais rítmica, sacou? E o Fique Fique já ela mais. Já mais Caravel Oco, sacou? Uhum. Eu acho que ele é por aí. Fique Fique está pra Caravel Oco, assim como o cavalo está pra Tora Tora, assim, sacou? É, faz sentido. É, mais ou menos isso, é. Eu fui explicar Cavo Cavalo pro meu filho aqui, eu falei, ó, é tipo um repente misturado com RPG, porque é uma batalha épica, né, e ele tem esse lance da rima, assim, do ritmo que o Canis tava falando. E de onde vem essa história, cara? Eu sei uma história muito boa sobre Cavo Cavalo, posso contar? Fala. Cavo Cavalo, na verdade, ela foi feita usando como base o Base Hell, tá ligado? Sei. Sabe qual é o Base Hell, né? Sei, do disco La Paz do Povo. É uma música que ficou sem letra, La Paz do Povo, que não deu tempo, a gente era, tipo, vai ser uma base de um rap, sacou? É, tem o cara falando gravar essa merda no refrão. Então, era um rap sobre um cara fudido lá, tem que gravar e tá fudido lá, tem que fazer uma letra e aí acabou que não rolou, sacou? A oportunidade passou e a gente soltou a base só pra não jogar fora, sacou? Uhum. E aí gravamos só a base. Aí eu encontrei com o Telo e falei, Telo, você tem que fazer uma letra, brother, pra porra do Base Hell, cara, sacou? E aí ele fez a letra pro Base Hell, que é o Cavo Cavalo. Sei. E aí o Cavo Cavalo, se você cantar em cima do Base Hell, ele funciona. Já experimentou fazer isso? Então, ó, pra vocês que estão vendo aí o Spotify do Raimundos, tentem fazer isso em casa, que é interessante. E aí o Telo, o maluco, ele, quando a gente foi gravar o outro disco, a gente chegou a cogitar de pegar a base do Bass Hell, né? E colocar no, no Capo Cavalo, né? Uhum. Só que ele falou, não, vamos fazer uma base nova, foda-se, ela já foi, vamos fazer outra, a gente faz uma muito melhor. E a gente foi e fez a base nova do Capo Cavalo, sacou? Essa música é do caralho. Eu acho que foi bom isso, porque a base dela é muito boa. E ela é muito porrada mesmo. É muito bom, né? Tipo, é uma doideira, porque é aquela coisa, né? Ele fez a inspirada por aqueles gritos, tá ligado? No meio do Bass Hell tem uns gritos. Aham. Sacou? Aham. Tem aquela parada do grito, né? Que mata o cavalo. Né? Se você for lá ouvir o Bass Hell, tem uns gritão lá. Pô, que foda, que história foda. Que legal. Falando de Lapadas do Povo, que você falou. Lapadas do Povo tem uma curiosidade que sempre quis tirar. A gente tava falando mais cedo aqui, no jogo, a gente falou do Little Quail, né? E do cover que o Raimundos fez de Aquela. E tem um documentário do Ricardo Alexandre, que é o Sem Dentes, né? A história da Banguela Records. O Digão aparece falando assim, pô, aquela era uma música muito porrada, né? O disco inteiro do Little Quail foi gravado muito porrada, assim. Era muito pesado, né? Diferente das demos, né? Porque eu amava as demos. É, exato. E eu achava que descaracterizou muito. Mas é, não sei por que eles quiseram fazer o disco bem porrado. Eu acho que até por causa da onda, né? Que o Raimundo estava e tal. Uhum. Mas eu sempre achei a música que elas mereciam. Assim, eu até já falei, cara, você tinha que regravar esse disco. Uhum. Como era na demo, entendeu? Com aquela cafonice, com aquela. É, com a cafonice. Mais rockabilly, mais. É, exatamente, cara. Era muito mais simpático. Era bacana, assim, eles tinham um estilo mais solto, assim, sacou? Mas talvez, pelo sucesso que a gente já foi alcançando, acho que eles se cobraram e falaram, não, cara, a gente vai ter que puxar um pouco aqui, porque tá vindo, todo mundo tá vindo porrada, então vamos tirar o máximo que a gente pode aqui, porque deu certo, vamos continuar nessa onda. E não sabe, e meio que deu uma descaracterizada. Daí a gente, quando a gente foi fazer aquela, a gente tentou buscar essa coisa, essa sem vergonhice, assim, essa safadice que tinha da versão demo, não era uma coisa pesadona, era uma coisa meio cafoninha, assim, saca? E a gente buscou essa sonoridade deles que eles meio fugiram quando eles foram gravar o disco. Então, mas daí vem minha dúvida sobre Lapadas. Porque vocês tinham acabado de fazer um puta sucesso com os dois discos, assim, tipo, um disco melhor que o outro e tal, e aí o Lapadas, ele vem, tipo, muito pesado, cara, ele vem uma porrada absurda, vem Pantera. Por que que vocês fizeram isso, assim? Eu achei o caralho, eu achei foda, mas por que que vocês foram pra esse lado, nesse disco? Era uma questão de, né, de... Fugir, né? Porque estavam imitando muita gente, é. Estavam indo muito atrás da onda do Raimundos. E a gente falou, cara, a gente não quer isso. A gente quer sair disso, entendeu? Então foi, a gente falou, não, vamos fazer um disco porrada agora. E ao mesmo tempo, todo mundo criticava, né, o teor das letras, a safadice, a simplicidade das músicas e tal. E a gente se cobrou, não. A gente vai fazer, vai tirar o máximo que a gente vai conseguir. Tem letras... que não tem palavrão, tem letras que falam, sabe, de temas mais sérios, assim, sacou? Ao mesmo tempo, a gente buscou preservar um pouco, né, aquela jovialidade do som. Só que eu consigo traçar um paralelo também com o que aconteceu logo depois que a gente lançou o disco. A gente lançou o disco e há uma primeira ouvida, ele realmente parece ser mais pesado, mas se você for ouvindo ele com calma, tem uma música romântica ali, tem a baladinha, tá tudo ali, sacou? É, tem Bonita, né, que é uma música mais romântica. Tem Bonita, tem Oliver's Army, sacou? Tem Kena Raimunda, né? Kena Raimunda, não é? O rec do Maneiro foi feito, né? Eu votei pra botar no disco, só que os caras falaram, não, cara, tá vindo pesado, vamos manter essa pegada pesada. É. A própria gravadora veio com, agora eles são sérios, eles estão pesados. Sacou? É, Andar na Pedra, que foi a primeira música de trabalho, assim, né? Era bem pesada também, era bem porrada, né? Pois é, mas aí, sabe qual foi o X da questão? Eu consigo assinalar? No segundo, foi o primeiro show ou o segundo show? Teve aquele evento lá em Santos, né? Que, tipo, não vou nem comentar, mas por conta disso, a gente não fez divulgação nenhuma, não lançou videoclipe, a gente não fez aquela tour pelos programas, lançando os discos, não fizemos, sabe? Tipo, foi uma coisa meio... E aí, aquela primeira impressão do disco pesadão ficou. Sei, entendi. Ele acabou ficando pesado até no sentido, não de som, mas de alma, assim. É, sombrio mesmo, é. Tem Poquito Massa também, que é uma música mais engraçadinha, assim, mais, né, conta uma história, tá mais ligado pro forrocore, né? É, mas mesmo assim elas não soavam ensolaradas, que nem foi o Solo Forever, porque no Solo Forever a gente falou, não, agora a gente vai fazer um disco ensolarado. Uhum. Então ele... suou ensolarado, entendeu? Suou com a vibe boa. E o outro, a gente, não, vou fazer pesado. Então, é perigoso, assim, né? O que você fala, o que você manda pro universo, a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Tem que ser muito... Até você, tipo, ah, pô, vamos fazer um disco do caralho, vamos, porra. Isso conta muito, sabe? Isso faz muito a alma do disco ser o que você tá chamando, né? E o Sodom Forever foi isso mesmo, né, cara? Porque ele foi o maior sucesso da banda e as músicas, elas de fato ultrapassaram a barreira das AM/FMs, não foi? Oh! Com certeza. Essa música, a mais pedida, a letra, ela é literal, assim? Rolou mesmo isso, assim, de teve censura no show e aí vocês fizeram uma música com essa ideia de... Teve. No primeiro disco, né? Foi uma coisa até do Selim, uhum. Que a gente... Foi fazer um show lá em Santo... Onde é que era, Canisso? Era Santo Ângelo? Santo Ângelo. Foi. Que o juiz brigou com o dono da rádio. Teve a história do jogo de pôquer lá, não foi, Canisso? Ah. Era o seguinte, o cara da dono da rádio jogava pôquer com o juiz. Aí o juiz ouviu o Selim tocando, né? Porque começou a tocar na Transamérica, começou a tocar no Brasil inteiro. Fez sucesso, aí o cara tinha uma rádio, ele começou a tocar o Selim também. Aí o juiz chegou pra ele e pediu: pô, ó, sabe essa música que você tá tocando aí do Banqueiro da Bicicleta? Por favor, você podia parar de tocar, que não é ofensiva, ela é meio... E as pessoas da cidade estão reclamando, e o cara falou: o quê, meu irmão? Isso é ofensiva, é o quê? Deixa os meninos tocar, eu vou tocar. Agora é o dobro. E aí o cara foi lá, reclamou de novo, ele falou: ah, é, agora eu vou tocar de hora em hora. Começou a tocar de hora em hora. Aí o cara falou: ah, então agora eu vou desligar a rádio, cara, então agora eu vou chamar os caras pra tocar aqui. Chamou a gente pra tocar lá, sacou? Só que a cidade, ela ficava na divisa e era tipo uma delegacia da Polícia Federal ali, tipo o maior posto, assim, da aduana, assim, o um negócio. E aí os caras falaram: ah, e se você trouxer esses caras pra cá, eu vou prender eles. E a gente chegou na cidade sem saber de nada, né? Aí o cara fez uma blitz, mano. E aí, mano, brother, a gente chegou no meio do caminho, cara, a gente já sabia que o cara ia dançar, a gente ia pegar, todo mundo já tava anunciado. Aí eu falei assim: mano, para a van, encosta aí, encostou a van, vamos a pé. Se eles forem pegar a gente, vão ter que pegar a gente a pé, sacou? Uhum. E como a blitz era no, na pista, né? Uhum. A gente passou pelo meio da blitz andando e os caras... Como é que eu vou parar os caras, né? E aí a gente foi e entrou no lugar e fez o show, sacou? Só que aí os caras veio, o juiz embargou o show, não deixou o público entrar no lugar. E aí o maluco foi lá e abriu o portão do lugar. Ah, entra quem quiser. E foi uma bagunça do caramba. E a gente já viu, né, cara? Escapou fedendo, né? Porque tocamos o show, a gente não sabia, não tinha culpa nenhuma da situação toda. E a gente chegou, o circo tava armado. A ratoeira pra pegar a gente, assim. Uhum. Acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Digão, eu vou te perguntar do Lavô Tá Novo, cara, que a gente não falou ainda. E é o meu auge aqui, porque, sei lá, acho que é o disco mais foda, assim. É o disco que consolidou os Raimundos. Então, do Lavô Tá Novo, a primeira música que eu acho que chamou atenção quando a gente ouviu esse disco... Foi Opa, Peraí, Caceta, porque tinha os metais, né? Que era um lance meio novo ali, né? Sim, era uma novidade, é, que a gente não tinha usado no primeiro disco. E aí já foi, porque aquele lance do ska, né, cara? A gente é muito fã de ska, de Specials, Madness. Então essas bandas realmente sempre usaram muito metais, né? Uhum. Então a gente queria realmente dar uma cara mais de ska mesmo. E aí pintou de botar os metais e tal. E ficou foda, cara. Ficou muito foda. É, o Tiquinho, o cara que fez na época, ficou muito legal. Ele pegou muito espírito e saiu muito bacana. E deu muito a sensação que a banda deu um upgrade, assim, também, né? Em relação ao primeiro disco, assim. O disco como um todo, não só essa música, mas o primeiro disco, dá pra ver que ele foi gravado com uma urgência, assim, né? Ele é muito simplão, assim. E esse disco... Sim. Já dá pra ver um capricho de produção nele muito grande. É, a gente já tava dentro de uma grande gravadora, a gente teve um produtor gringo, quer dizer, tudo que a gente sonhou na vida, né? Uhum. A gente trabalhou justamente pra isso, pra ter isso. É o que a gente queria, é o que a gente sonhava e, enfim, a gente conseguiu, né? E até mixar lá fora e tal, gravar num grande estúdio. E eu acho que as músicas estavam à altura também, né? Você tem ali, no Lavô Tá Novo, saiu o maior hit do Raimundos, que é o Quero Ver o Oco, né? Uhum. É o hit absoluto do Raimundos, assim. Ele não é um hit radiofônico, mas ele é um hit moral. Sei, é o hino do Raimundos, né? É o hino do Raimundos. Você vai perguntar, qual que é o hino do Raimundos? Quero Ver o Oco. E Mulher de Faz é um hino radiofônico, né? Uhum. Eu acho que Quero Ver o Oco muito mais importante que qualquer outra música, assim. Não, cara, e é uma música que... Primeiro que na época do Eu Quero Ver o Oco, eu lembro que o Paralamas tocava Eu Quero Ver o Oco nos shows. Porque a música era tão foda, tão pesada, tão intensa, assim, que, porra... E o Herbert Viana falou isso, né? Pô, a gente vai tocar isso aqui. É, exatamente. Quero Ver o Oco, cara, é uma música que, quando ela toca, não tem Mulher de Faz, não tem Puteiro, não tem nenhuma música que faça as pessoas extravasarem mais que Eu Quero Ver o Oco. Cara, sempre que eu pego uma guitarra afinada em ré, é o primeiro riff que eu toco. Exatamente. É muito porrada, cara. É, agora sim, me fala da letra de Eu Quero Ver o Oco, porque eu sei que começou pelo refrão, né? Na verdade, a música começou comigo, eu brincando com ela em ré e eu falando pra galera: galera, a gente precisa fazer uma música Beavis and Butthead. Imagina o Beavis and Butthead escutando essa música e falando rock, rock, sabe? Batendo cabeça, né? Total, faz todo sentido. É, batendo cabeça. É assim, foi isso. Eu falei isso no café da manhã. Aí chegamos no estúdio, eu já baixei a guitarra pra ré e comecei a tocar, fazer uns riffs assim. E aí o Caniço veio e gritou no microfone junto com a minha guitarra: eu quero ver o Oco! Aí ficou... Ca, ga, ga, ga, ga, ca. E aí pronto, a música nasceu aí. Uhum. Então foi dali que foi feito o resto. Aí vamos falar de quê? Ah, vamos falar da capotada do Caniço. Capotou e foi ao cinema, sabe? Que é uma história clássica da gente, né? Sério? É, eu tinha combinado com a galera, porque é o seguinte, eu andava sempre na caminhonete, né? Uhum. Então eu levava a maioria da galera e o Caniço levava no fusquinha dele. Uhum. E aí eles falaram que eu depois, a gente ia pro cinema e tal, e falou: ó, tô indo com a galera antes aqui de caminhonete e a gente se encontra lá. Beleza, aí, pô, chegamos lá na porta, compramos ingresso e nada do Caniço, o Rodolfo e o Marcelo Laraia chegar. Uhum. E eles demoraram, na época não tinha celular, né? Então a gente ficou esperando, e não chegaram, a gente entrou no cinema, beleza, estamos vendo o filme lá, aquele silêncio e tal. Aí daqui a pouco eu escuto assim, Caniço: Digão, Digão. Aí eu tô aqui. Aí ele falou: eu capotei o carro. Cara, quando ele falou isso, o cinema inteiro teve essa reação. Todo mundo começou a rir, cara. Caralho, o cara capotou o carro, pô. Ai, meu Deus. Quando acabou o filme, foi o cinema inteiro ver o carro capotado, porque ele foi com o carro capotado, entendeu? Ele desvirou o carro. Uhum. E foi pro cinema. O carro ficou, ele ficou com o teto torto, assim, parecia aquele desenho Os Pescoçudos. O carro andava, mas estava com o teto amassado, entendeu? Inacreditável. Então, aí a gente, cara, isso tem que virar música. Ah, então vamos falar da capotada. E foi o Caniço querendo ensinar o Rodolfo a dirigir. E aí ele foi fazer uma curva que ficava ali num lugar que tinha um barranco de grama. Sim. Aí o carro rodou pro lado e desceu o barranco. Sim. Entendeu? Era que era uma tesourinha de Brasília? É, ali na saída da Ponte Velha, né? Da Ponte do Gilberto, sim, chegando na L2. Aham. Uhum. Em frente ao Ascad ali. Sim. E aí, cara, eles desceram daquele barranco, quando chegou no final, a roda travou e o carro tombou e foi deslizando de teto, assim. Nossa, cara, que loucura. Foi exatamente um romance baseado na capotada do Caniço. Então, estilo Raimundos, né? Você falou que Eu Quero Ver o Oco é o hino dos Raimundos. Eu, como fã dos Raimundos, também acho. Mas a música de maior sucesso radiofônico e tal, como você também falou, foi Mulher de Fases, né? É, foi, assim, um momento... Não sei explicar, mas foi a música perfeita na hora certa, no momento certo. E, enfim, é aquela coisa que era pra acontecer mesmo. No disco certo também, né, cara? Esse disco, ele teve uma outra cara, assim, né? Parecia, igual você falou, um disco ensolarado, né? É, a gente tava saindo da turnê do Lapadas, né? E aí a gente falou, olha, a gente sempre chama, né? A gente sempre chama na alma, assim, cara, agora a gente vai fazer um disco ensolarado e tal. Até optamos por gravar no Rio de Janeiro, era verão, e aí a gente surfava e gravava. Então aquilo tudo trazia uma carga muito positiva pra dentro do disco. Como foi o momento que vocês decidiram encher a música de cordas? Porque a música é cheia, né? Tem uma parede de som nela, assim. É, Mulher de Fase foi uma música que, desde que ela foi gravada, assim, e o pessoal tocava a fita, né? A galera já, cara, essa é a música. Então ela meio que foi chamando as coisas, né? Ela foi chamando o lance das cordas e, enfim. A gente queria deixá-la realmente a música mais linda do mundo. E aí veio, né, chamamos esse quarteto de cordas, né, e fomos fazendo na boca, assim, ó, é assim, tananã, tadadadã, e coisa, e veio. E tanto ficou tão bonito isso, que teve uma hora que eles solaram, né, as cordas e a voz, e eu falei, cara, isso tem que ficar assim no final, entendeu? Uhum. A música já foi pedindo, assim, não foi muito premeditado, assim, a música já veio pedindo a coisa. Sei. E a letra, cara, de onde veio a inspiração pra letra? É, a letra é bem pessoal do Rodolfo, né? Ele fez aí pra alguma ex-namorada dele e tal. Uhum. Há controvérsias, né? O Caniço fala que foi feita pra Adriana, então cada um tem a sua versão, né? Fica difícil saber qual que é a verdadeira, né? Até porque ele encaixa em muitos relacionamentos, né, também. Com certeza, é uma música muito... Ela foi muito na veia do sentimento das pessoas, sabe? Uhum. Eu acho que é por isso que ela foi tão forte, assim. Lógico, a música, a melodia é muito boa, mas o tema é muito bom também, né, cara? O tema é muito bom. É. Então, eu acho que todas as mulheres se identificaram de uma maneira legal, né? Porque a música, assim, ela começa falando da mulher que ela tá com raiva e depois fala que ela tá um amor, entendeu? Conseguiu traduzir muito bem, assim, uma coisa que as mulheres, né, elas têm que admitir, né, cara, que é assim. Então, foi muito, né, veia. Canisso, obrigado, cara, pela sua participação aqui, foi muito legal, cara, ouvir essas histórias todas. Muito massa. Digão, obrigado por você vir aqui falar sobre uma pequena porcentagem das músicas do Raimundos. A gente tinha que ficar, não 3 horas, 2 horas, a gente ia ficar 2 semanas, né? Porque pra poder falar de tudo. Não, eu já vou deixar aqui o convite pra vocês voltarem e a gente falar dos outros 99% da discografia aí, é. Vamos, com certeza, tá, Guga? E um abraço aí pra todos os ouvintes aí do GugaCast. Tamo junto, Raimundos tá aí, tá na pista, tamo vivo, graças a Deus. Valeu, cara. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast e do Letra e Música. Se você curtiu, queria te pedir de novo para você recomendar a gente. Conta para alguém que nunca ouviu podcast na vida, mostra como faz para ouvir. Ou então recomenda para alguém que ouve podcast, mas nunca ouviu o GugaCast. Conversa lá com eles, mostra o que a gente faz, que ajuda bastante a gente aqui. E não esquece de ir lá em gugacast.com/raimundos para você ver a playlist com as músicas que a gente falou aqui. Agora que você conhece as histórias, vai lá ouvir as músicas que vai ser muito mais legal. Tem em todas as plataformas, é só você acessar esse link aqui, gugacast.com/raimundos. Os agradecimentos especiais desse episódio vão pro meu amigo Ricardo Alexandre, pro Denis e pra Flávia da produção dos Raimundos, que ajudaram a viabilizar esse papo. Valeu, pessoal! E no episódio que vem do GugaCast, você tava querendo saber, né? CPM 22, eu conversei com o Badawi, vocalista do CPM 22, sobre toda a carreira da banda. Tem muita coisa legal, uma das bandas mais influentes, mais queridas das últimas décadas. Foi muito legal esse papo, você não perde por esperar. Esse episódio do GugaCast eu fiz todo sozinho. Eu produzi, roteirizei, apresentei, exceto na edição que foi feita, como sempre, pelo Caio Corraine e no Wiki, que tem a pesquisa e a redação do Beto Aragão. Aliás, acessa lá o nosso Wiki para você saber mais sobre esse episódio e outros episódios do GugaCast. Tem tudo lá, wiki.gugacast.com. Beleza? Obrigado por ouvir a gente. Adeus!